Minhas senhoras, meus senhores, o tema que me propuseram para falar esta noite, como foi dito pelo meu apresentante, gira em torno da crise do mundo moderno. É um tema vastíssimo, um tema que exigiria várias análises que seriam demasiadamente prolongadas. E também exigiria que se fizesse uma comparação com diversas concepções em torno desta matéria que sempre assoberba o homem, o que, consequentemente, nos obrigaria a prolongar-nos através de aspectos que eu pretendo apenas abordá-los quando der a palavra ao auditório para que pergunte, para que me interrogue, para que eu possa responder dentro das minhas possibilidades e então esclarecer aqueles aspectos sobre os quais possam pairar algumas dúvidas ou mesmo algumas objeções que me queiram fazer. Tenhamos qualquer concepção da história que tenhamos, sem dúvida alguma, não podemos desprezar as grandes contribuições que de 1850 para cá foram feitas no estudo desta matéria. Até então, o que o homem conhecia sobre a história era relativamente pouco em face do que posteriormente o homem veio a conhecer. E esses estudos, em face das crises que assoberbaram o mundo ocidental no fim do século passado e durante este século, levou à formação de diversas concepções da história, entre as quais se salientam as de Spengler e Toynbee, como não propriamente quer dizer que sejam as principais, mas são das principais concepções formuladas. Aquela visão, digamos, contínua da história foi posta em xeque. Passou-se a compreender que o ser humano conhece através das suas grandes civilizações verdadeiros ciclos culturais, ciclos que têm um nascimento, um desenvolvimento, entram num estágio, num patamar mais ou menos equilibrado, para imediatamente precipitar-se numa decadência que os leva a um longo final, até que sejam substituídos ou se criem novos ciclos que vão outra vez viver a mesma vida. Pode-se discutir esta matéria, e ela realmente tem sido tema de grandes discussões. Mas o que é inegável é que se nós passamos os olhos para os grandes ciclos culturais conhecidos há 6 mil anos para cá, notamos que realmente assim se deu. Assim se deu com o mundo egípcio, assim se deu com o mundo hindu, assim se deu com o mundo chinês, com o mundo árabe, o mundo grego-romano, e parece que está se dando com o mundo que nós vivemos, o mundo que vamos chamar cristão. Seja como for, nós notamos que nesses ciclos culturais existe uma cosmovisão que estrutura o próprio ciclo. E essa cosmovisão está sempre fundamentada numa ideia religiosa. Nós vemos a formação do mundo egípcio estruturar-se na sua cosmovisão, na sua visão geral do mundo, em torno da ideia religiosa dos sacerdotes egípcios. Assim, nos brâmanes nós notamos a formação do mundo hindu. Também notamos a formação do mesmo mundo nos gregos e no cristianismo, na concepção cristã. Estas concepções do mundo elas têm um aspecto genérico e elas não impedem certos aspectos específicos que são, de certo modo, divergentes. Em torno das ideias fundamentais dessa cosmovisão, estabelece-se este ciclo cultural, muito embora outros elementos também entrem na formação do ciclo que nós vamos, por hoje, desprezá-los para apenas considerar este aspecto fundamental, que é o aspecto da ideia religiosa. Ora, se nós olhamos o nosso ciclo cultural, nós notamos que ele se forma em torno da concepção cristã. A cosmovisão cristã opunha-se quase que frontalmente, quase que contrariamente à concepção greco-romana. Para os gregos romanos, o homem não era considerado naquela plenitude que o cristianismo considerou. Admitia-se que alguns nascessem para senhores e alguns nascessem para escravos. E, deste modo, a escravidão era estabelecida como um princípio natural, como alguma coisa do direito natural, o que é frontalmente oposto à concepção cristã. Ademais, a pessoa humana tem um valor no cristianismo que nós não encontramos nos outros ciclos culturais. A concepção do mundo levava também o greco-romano a considerar que nós somos como que, na nossa dramaticidade, no desenvolvimento da nossa vida, como determinados pela vontade dos deuses. O homem tem um fado, tem um destino. Pode lhe acontecer o bem ou o mal segundo a vontade e o capricho dos deuses. Concepção completamente oposta à cristã, que concebe o homem como um ser livre, que é senhor também do seu destino. Pelo menos, parcialmente, senhor do seu destino. Para a concepção grega, esse determinismo não era um determinismo fatal ou um determinismo em sentido absoluto, porque eles admitiam que a conjunção de causas pudessem produzir efeitos per accidens que distinto dos efeitos per se. Eu vou exemplificar apenas para clarear esta expressão, dizendo que uma macieira dando maçãs é um efeito per se da macieira, porque decorre naturalmente da natureza da macieira. Mas um acontecimento fortuito, um auto que ocorrer pela rua, choca-se com outro, e daí sobrevém a morte de alguma das pessoas que nesses autos estavam, é um acidente, porque não é um efeito que decorra per se nem do auto que anda, mas sim de uma conjunção meramente acidental. E para o grego, então, essas conjunções acidentais sobrevinham na vida humana dispostas pelo capricho dos deuses. E este era o caráter trágico que assumia a vida grega. Porque o drama, para o grego, é apenas a continuidade, a decorrência, a sucessão de uma sequência per se. Aquele homem que constantemente se embriaga e é finalmente tomado pelo vício, decai e chega aos mais baixos graus que um ser humano pode atingir, é dramático. Mas aquele que, na flor da idade, morre num desastre imprevisto, é trágico. Trágico porque foi uma conjunção acidental de fatores que geraram aquele efeito, enquanto que o outro era uma decorrência natural de um hábito mau que uma pessoa seguia. Consequentemente, eles distinguiam bem claramente o conceito do dramático do conceito do trágico. e tinha uma concepção consequentemente trágica da vida, porque todo o destino humano estava dependendo do capricho dos deuses, o que é completamente contrário à concepção cristã. Porque no cristianismo a vida humana não depende do capricho dos deuses. Mesmo na concepção da graça, numa graça santificante, e dos diversos tipos de graça, que é um dos temas mais debatidos dentro da teologia cristã, estas graças podem ser concedidas como favores ao homem, mas muitas delas são adquiridas pelo mérito, pelo esforço do ser humano no desenvolvimento da sua vida. Ora, nós todos sabemos que o nosso ciclo cultural formou-se na decadência grega e seguiu paralelamente o cristianismo ao grego-romano em decadência. Consequentemente, penetrou dentro da parte material da cultura ocidental os remanescentes gregos, e inclusive os remanescentes da sua filosofia, porque a filosofia ocidental seguiu os passos da filosofia grega. Ora, em torno da concepção cristã formava-se, ademais, elementos contrários a essa concepção. Nenhum ciclo cultural consegue formar-se homogeneamente, de modo que ele totalize plenamente a parte material constituinte do ciclo. Há sempre remanescentes de outros ciclos culturais que passam dentro desse ciclo a serem disposições prévias corruptivas do mesmo ciclo. As ideias gregas que foram corruptivas nos gregos continuaram atuando dentro da estrutura cristã como disposições prévias corruptivas desta mesma estrutura. E elas vêm vindo através dos séculos até os nossos dias. E hoje nós encontramos no nosso ciclo cultural o mesmo debate em torno das mesmas ideias que animaram os sofistas gregos no primeiro período da sua decadência e que animaram os estoicos, os hedonistas e os epicúreos gregos já no final ou na plenitude da decadência greco-romana. E os mesmos temas e as mesmas razões e os mesmos argumentos estão sendo hoje manejados por autores modernos, embora esses argumentos, estas ideias, estes pontos de vista já tenham sido refutados com antecedência de séculos.